Brasil, volta, tá. Chegou a hora. Condenação por fala. Chegou a hora. Interior, volta, tá. Chegou a hora. Condenação por fala. Chegou a hora. Se ligue, pá, que aqui é protegido. Instrumento da paz, consciência de bandidos. Condenação por fala. A conversa aqui é de homem pra homem. A conversa aqui é de homem pra homem. De homem pra homem. A ser vivo por milagre, a realidade temos que ver. A realidade temos que ver. Então me diz por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Condenação total. Questão de tempo, ir pro arrebento. Sem um trampo, sem dinheiro. A necessidade lado a lado o tempo inteiro.